yo! Make your head off! Step in motherfucking locks! Let's go! Aqui tá o guri com pulso firme pra escrever. Sente o beat, o flow, sente a melodia. Fechamos com CVLOX, só com os correria. Os falador passa mal, esse som te arrepia. Tô firme a cada passo, mas com gingado na rima. Aumenta o som, aumenta o som. É bem guerreiro se CVLOX na missão. Aumenta o som, aumenta o som. Quem é do rap é só chegar e levantar as mãos. Aumenta o som, aumenta o som. É bem guerreiro se CVLOX na missão. Aumenta o som, aumenta o som. Quem é do rap é só chegar e levantar as mãos. Man crazy right now, man. So crazy. Yeah, you can call me party animal. Eu sempre falo para o DJ, aí eu aumento o som. Eu vou pra pista e eu faço o meu moonwalk. Eu sou do rockstar e eu não uso moonwalk. A minha visão, e eu não sei para onde eu vou. Com os pegueiros nessa track, yeah, eu sei que eu estou. Eu não uso a gravidade, o lenço, o resto flutuou a bela cidade. Deixa pra mim que eu vou aumentar esse som. Aumenta o som porque eu vou mostrar. VG chegou agora, não pensa em parar. Tô no rap pra jogar, ganhar, vem ver se me testar. Dissolvendo meu flow, flutuando nesse beat, explodindo nos falantes como uma dinamite. Vem guerreiros, fez o convite para CVLOX. Os atacantes desse jogo pode crer, é nóis. O efeito dessa conexão ficou mil grau. É uma métrica ligando o Brasil ao Guiné-Bissau. É bem guerreiro, aí DJ, aumenta o som, aumenta o som, aumenta o som. É bem guerreiro se CVLOX na missão. Aumenta o som, aumenta o som. Quem é do rap é só chegar e levantar as mãos. Aumenta o som, aumenta o som. É bem guerreiro se CVLOX na missão. Aumenta o som, aumenta o som. Quem é do rap é só chegar e levantar as mãos.